sabe jogar o jogo, o mal e o bem, sei que todo mundo tem um pouco. Então coloque na balança, meu irmão, e pese. Só você sabe o resultado, não negue. Faça a sua escolha entre o certo e o errado. Tudo que é duvidoso, pode crer, eu deixo de lado. Pobre coitado, não penso mais assim. Você sabe o que é bom pra você, eu sei o que é bom pra mim. O bem, que sobrevive à base de teste, fazendo scratch ou no micro, cantando rap. E desse jeito eu prossigo por cima da trilha, tranquilo e sossegado junto com minha família. Se for sangue bom, demorou, pode chegar. Só não pode é ficar com um pé lá e o outro cá. Se for desse jeito não vai ter futuro, mais cedo ou mais tarde te derrubam de cima do muro. O inimigo joga o jogo da sedução, intriga, mentira, adultério, prostituição. E tá tudo tranquilo com você, parceiro, quando encosta sua cabeça lá no travesseiro. Traição, fidelidade, paz ou desespero, amigo de verdade ou interesse financeiro. Fim de semana, onde você está? Brigando com seus filhos ou na mesa de um bar? Ele dorme no sofá esperando você chegar. Quem se espelhar, se quando ele mais precisa você nunca está lá. O lema é constante, eu vou mais adiante. Dorme em casa com a esposa ou num motel com a amante. Dinheiro parece a solução do seu problema, mas não passa de mais uma armadilha do sistema. A propaganda mostra aquilo que você quer e não pode ter. Ostenta! E a vida fica mais violenta. Não dê um passo maior que a sua perna. Efeito bumerangue, quando você for ver, já era. A vida é pra viver, então viva! De cabeça erguida, mantenha sua mente sempre ativa. Assuma quem você é, viva como uma criança que com um sorriso enche o mundo de esperança. Amigo, tenha fé, conte com nosso apoio, porque também há trigo no meio de todo esse joio. A vida é pra viver, quem decide é você. Fazer é por merecer, esse é o proceder. Ser do bem ou ser do mal, cada um com sua moral. A vida é um jogo, é louco, com um começo, meio e final. A vida é pra viver, quem decide é você. Sangue bom chega mais, mente e paz. Qualquer um é capaz do que quiser conquistar. Seja no mal, seja no bem, é só jogar a semente. Demorou, segue em frente, se marcar a chapa fica quente. O assalto a carro forte ou a cara no livro. Na igreja com Cristo ou na farra com os amigos. Que mundo louco, irmão, preste atenção. Dinheiro mole é tentação em cima de tentação. Sabe qual é? O bagulho é frenético. Polícia sufocando, tiroteia o inferno. Aqueça seu espírito, seja positivo. Quem procura o que é bom, sempre acha tá tranquilo. Autoconhecimento é muito importante. Se você não sabe da onde veio, pra que veio, vai pra onde, chama o Jorge Ben, cabana do Zé Pretinho pra você reconhecer. E a questão da cor é baseada no amor. Sem neurose, sem caô, ser escravo da ignorância. Ser fraco, aceitar a triste dor. Acumulando ódio e rancor, se desonrando, se limitando. Pro abismo se caminhando e na lista dos limitados aí se enquadrando. O sistema é bem articulado, te ilude, contamina e já foi um abraço. Escolha o seu caminho, a vida é isso mesmo. No caminho do bem ou do mal, aí é contigo mesmo. Cada um, na luta sou mais um. Do hip hop sou mais um, rua 4, zuzuzum. Cada um, trilhando o seu caminho. Disposição é necessário quando o bagulho tá sinistro. O jogo não é fácil, bola pra frente, vamos lá. Equilibrando a cabeça pro juiz não apitar. Se tem fé, não é otário, acredita na liberdade. Sangue bom que é sangue bom, sabe o sentido da humildade. É pra viver, quem decide é você. Fazer por merecer, esse é o proceder. Ser do bem ou ser do mal, cada um com sua moral.